pandeiro, toca, toca, alegria. Vamos, vamos, minha gente, até clarear o dia. Baile na roça, meu bem, cê dança assim. Pego na cintura dela, que ela carraca em mim. Baile na roça, meu bem, cê dança assim. Pego na cintura dela, que ela carraca em mim. Baile na roça, meu bem, cê dança assim. Pego na cintura dela, que ela carraca em mim. Baile na roça, meu bem, cê dança assim. Pego na cintura dela, que ela carraca em mim. Bem balanceado, ah! Isso, baile na roça, meu bem, quem dança assim, nós dança assim, né, baile na roça. Aproveitar e vou mandar uma boa tarde pro meu amigo Olindo Gobete lá de Cambira. Alô, Olindo Gobete, boa tarde. Agora são 4 horas e 40 minutos. Campanha Dia das Mães Acejam. Presenteie o amor da sua vida. Preencha o cupom nas empresas participantes e concorra a um vale compras de R$1.000 e mais 4 vale compras de R$500 cada. O sorteio acontece no dia 18 de maio. Peça o seu cupom, preencha corretamente e cruze os dedos. Você pode ser o próximo contemplado. Campanha Dia das Mães Acejam. Apoio Prefeitura e Câmara Municipal de Jandaia do Sul. Patrocínio Cressol, Sicoob, Sicredi. Realização Acejam. Cuidar das instalações elétricas do imóvel é importante para a segurança de todos. Mantenha sempre em dia as revisões e saiba se a fiação está compatível com os equipamentos que você usa. O medidor de energia deve permanecer lacrado e com acesso livre aos profissionais da Copel sempre que necessário. Assim, você cumpre seus deveres de consumidor e preserva seus direitos. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. Eu só tomo café Jandaia porque é saboroso. Tem muito mais qualidade, é puro e mais gostoso. Eu só tomo café Jandaia, esse é meu café e não mudo. Café Jandaia é qualidade acima de tudo. Na hora das compras, leve só café Jandaia. Mais qualidade, aroma e sabor. À venda nas boas casas do ramo. Confira as ofertas de hoje do Cidade Canção. Filé de frango Seara 1 kg, 12,98. Salsicha Perdigão, 11,98 no clube. Arroz Coroa, 17,49 no clube. Feijão Maravilha, 7,49 no clube. Açúcar Cristal, 5 kg, 13,78 no clube. Café Jandaia, 13,98. Papel Mimo, 17,90 no clube. Ofertas do Cidade Canção em nossas lojas, no site e no aplicativo Clube Mais. A Cocari está com condições especiais na linha de lubrificantes Shell para máquinas pesadas. Garanta qualidade e eficiência para o motor do seu maquinário, com o melhor custo-benefício do mercado. Desempenho superior em motores turbinados. Não perca esta oportunidade. Lubrificantes Shell é na Cocari. Procure a unidade mais próxima e confira. Oi, aqui é a Camila Morgado e quero falar sobre a Cressol, a cooperativa financeira feita por gente como a gente, que fala a nossa língua e tem soluções perfeitas para mim e para você. É bem mais simples se relacionar com quem te conhece de verdade, não é mesmo? Seja para poupar, ter mais crédito ou investir no futuro, esteja com quem coopera com os seus planos. Agora você já sabe. É simples. Escolha Cressol. Vem junto! Farmácia Central, 50 anos de tradição, preços e prazos especiais, medicamentos sem custo através do programa Farmácia Popular. Farmácia Central, a grande farmácia de Jandaia do Sul, na Avenida Getúlio Vargas 676, telefone 43-3432-1264. Nós aqui na manhã tava na bica d'água dando uma lavada no rosto, rapaz do céu, a aguinha tá gostosa demais, até bebi uma canecada d'água, e hoje tem um chiculate do gostoso aí pra nós tomar, né, um chiculate bom demais, demais. Aproveitar, vou mandar uma boa tarde também pro meu amigo Bigode, alô Bigode, alô Rosana do Morumbizinho, boa tarde, Bigode mais a Rosana do Morumbizinho, também boa tarde pra Maria Godinho, pro Tavinha, família Godinho, aquele abraço. Gente, olha, o Dr. Joab Martins, ele é advogado, avisando aos seus clientes e amigos que a partir do dia 10 de abril, estará atendendo em novo endereço, sabe aonde? Na Avenida Marechal Cândido Rondon, número 797, bem no centro de Jandaia do Sul, fica em frente ao supermercado Cidade Canção, tá certo? Precisa de um bom advogado, compareça, Dr. Joab Martins, advogado, aqui em Jandaia do Sul, aí na rua Marechal Cândido Rondon, 797, bem em frente ao Cidade Canção, Jandaia do Sul. Aproveitar e vou mandar um boa tarde também pro meu amigo João Gaiola. Alô, João Gaiola, aquele abraço pro amigo João Gaiola, tudo bem, João Gaiola? Aquele abraço. Mas nós vai, o pessoal tá pedindo música, vamos de música, o pessoal tá pedindo música. Barbaridade, esse é bom que mete medo, o que mete medo é bom. Tá aqui, eu vou mandar um abraço, sabe pra quem? Pro Ferrugem. Ferrugem tá viajando, trabalha na J Lima, lá em Cambi, J Lima, mas a professora Andréia, que é a esposa do Ferrugem, tá me acompanhando, né, Andréia? Um abraço pra Andréia. Ela falou, Raul Violi, manda a música do Amado Batista, Folha Seca, vai agora, primeiro do bloco, tá certo? Alô, Andréia Cambira, boa tarde, aquele abraço. Também aproveitar, vamos mandar um abraço também pra Dona Lourdes, pro João Biasi. Alô, Dona Lourdes, alô, João Biasi, que eu tenho com o casal sábado à noite, hein? Alô, Dona Lourdes, João Biasi, aquele abraço. Também pra Aniele, pra Tainá e também pros netos, que é a Heloísa e o Gustavo. E a Dona Lourdes tá meio apaixonada, falou, Raul Violi, vai pro meu esposo João Biasi, ouça meu grito de amor. Boa demais, hein? Ouça meu grito de amor. É a segunda deste bloco. Eu vou precisar também a música. Eu vou mandar pro meu amigo Jubão. O João e o Barbosa. Alô, Barbosa. O Jubão tá trabalhando, né? Mas tá aí a minha filha lá na fábrica de ração lá em Cambira. Aí vem pro Jubão, mas o Barbosa. Falou, Robinho, se você puder mais tarde, solta um pedacinho do hino, o hino do Palmeiras. Se der tempo, nós toca mais tarde um pedacinho, tá certo? Também mandar pra meu amigo Denilson. Denilson é o Galinhada, né? Lá de Cambira. Alô, Denilson. Denilson é o Gordo da Égua. Meu amigo Denilson é o Galinhada. Tá me acompanhando, trabalhando e me acompanhando. Aquele abraço, Denilson. Aquele abraço. Também a música, vou mandar também pro meu amigo Laerte, mais a Cleusa do Canutam, mandando um boa tarde pra gente. Alô, Laerte, alô, Cleusa Canutam, boa tarde. Também a dona Maria Madalena Mantai, alô, comadre Maria Madalena Mantai, boa tarde. Lá no Caçula. Também mandar um abraço pro Itamar Massolange Branco Martinelli, nos acompanha todos essa tarde, né, Solange? Itamar Massolange Branco Martinelli. Mandou pra nós dar um alô também pra quem é que você mandou? Daqui já descubro onde tá, fala também, tá certo? Alô Itamar, alô Sorlândia, boa tarde. Também aproveitar e mandar um abraço pro meu amigo Michel lá no Recanto do Michel. Alô Michel, a Rose, a Isabela, o Juninho e também o Rubomberto, também tá me acompanhando. Pessoal do Recanto do Michel. Falando nisso, vou dar um pulo até o Pesque Pague do professor Jeremias. Alô Jeremias, um abraço. Jeremias, mais a Ismênia do Pesque Pague, também estão me acompanhando. Também mandar um abraço aí pra quem? Pro meu amigo que é o Silvio Massoletti. É o popular Bebim, é o popular Bebim. Tá dentro, nós tá meio Bebinho, né? Alô, Silvio Massoleto, um abraço lá em Cambira. A esposa Irene, o casal mora no Jardim Rafael, no bairro Rafael, é isso? Bairro Rafael, aquele abraço pra vocês, o pessoal do bairro Rafael lá em Cambira. Também vai pro Silomar trabalha no bar do Márcio lá em Cambira, também tá me acompanhando. O Josinaldo Crespo, alô, Josinaldo Crespo, aquele abraço. Agora sim, nós vamos de música. Alô, professora Andréia, um abraço. É o Amado Batista. Falta 12 para as 17. Música.

consome. Eu preciso fazer amor com você. Isso, ouça meu grito de amor. Aproveitar e vou mandar um boa tarde pro Zé Mariano. Alô, Zé Mariano, boa tarde. 100 anos, Zé Mariano, que beleza. Alô, Ivani, boa tarde. São 4 horas, falta 6 minutos para as 17 horas. A rede de farmácias São João tem mais facilidade para suas compras. A farmácia São João tem crediário próprio. Aproveite para fazer o seu cadastro no programa São Card e parcele suas compras em até 6 vezes. É muito simples, sem entrada, sem juros e com 30 dias para começar a pagar. E ainda, nas farmácias São João tem o programa de relacionamento São João Mais, que te traz muitos benefícios, sempre com ótimas ofertas. Farmácias São João, cuidar da sua saúde é nossa missão. FJ Telhas e Chapas, telhas em aço galvanizado, ondulada, trapézio e sanduíche, produtos nacionais e importados. Atenção calheiros e serralheiros, na FJ Telhas e Chapas vocês encontram bobina para calheiros, acessório para cobertura e toda a linha de ferragens para sua estrutura metálica, viga U, cantoneiras, metalão, corte e dobra de chapa até 1/2 polegada. FJ Telhas e Chapas, Avenida Minas Gerais 2085, em frente ao estádio. Em Apucarana, solicite um orçamento no fone. WhatsApp 43 99109-7568. Você vai casar, vai fazer aniversário, festas ou qualquer tipo de confraternização? Então faça um orçamento na Getty Getty. Lá eles têm tudo para melhor lhe atender. Coca-Cola, Guaraná, refrigerantes em geral, água, suco, gelo, caixa térmica, aluguel de mesa e cadeiras. Além do melhor disc shopping da cidade, Shop Getty Getty, Puro Malte, Malta Pilsen, Brahma, Amstel e Heineken. Ligue agora mesmo, 43 99682-0700 e 43 34325743, Avenida Tancredo Neves 852, distribuidora de bebidas Getty Getty e cervejaria Panamex. O Hospital Nossa Senhora de Fátima de Jandaia conta com diversas especialidades: cirurgia geral, cirurgia vascular, urologia, oftalmologia, cardiologia, exames diagnósticos, ortopedia, clínica geral. Entre em contato, agende sua consulta. Telefones 43-3432-4300, celular 43-99145-3350. Hospital Nossa Senhora de Fátima, Avenida Getúlio Vargas, 584, Centro, em Jandaia do Sul. Quando você doa o seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe, sabe o que acontece? Você deixa a vida de muitas crianças mais colorida. Doe seu imposto de renda e ajude o maior hospital pediátrico do Brasil a continuar salvando a vida de milhares de crianças e adolescentes de todo o país. É fácil e não custa nada. Acesse doepequenopríncipe.org.br e faça sua doação. Precisou de medicamentos, produtos de higiene e beleza? Passe na Farmácia Farmais. Profissionalismo e bom atendimento. Farmácia Farmais, em Jandaia do Sul, na Senador Souza Naves 418. Antigo Hospital São José. Telefone 43-3432-5110. Agora são, falta 2 minutos para as 17 horas, falta somente 2 para as 5 horas da tardezita. Aí deu bom, né? Aproveitar e vou mandar uma boa tarde pro Tizio. Alô, Tizio, alô, Dona Maria de Fátima, boa tarde, aquele abraço. Gente, é o seguinte, olha, você precisou de medicamentos? Não esquente a cabeça de jeito nenhum. Olha, é o seguinte, pessoa de medicamento, talvez produtos de higiene, beleza? Faz o seguinte, passe na farmácia, aqui, farmácia Farmais aqui em Jandaia. Profissionalismo e bom atendimento é com a Farmácia Farmais Jandaia, na Rua Senador Souza Naves 418, antigo Hospital São José. O telefone é o 3432-5110, Jandaia do Sul. Tem um bom atendimento, preço acessível, cabe no seu bolso e prazo de pagamento para você pagar. Dá uma passadinha ali na Farmácia Jandaia do Sul. Aproveitar e vou mandar uma boa tarde também pro Laurentino de Souza. Alô, Laurentino de Souza. Alô, comadre Marlene. Aí no trevo aí, indo pro distrito de São José. Primeiro trevo aí, né? Logo no trevo aí, estão me acompanhando nesse trevinho aí. Aquele abraço. Agora falta um minuto somente para as 5 horas da tarde. Eu acho que nós vai de música, nós vai de música, nós vai de música. Oi, que saudade. Odô, era para mim ter atendido você na última vez que nós fizemos o programa, né? Mas não deu tempo. Você mandou o zap depois das 6 horas. Não deu mais tempo. Oi, que saudade dela. Não aguento mais, vou lá na vendinha tomar alguma coisinha. Trem bom demais, já que nem fala meu colega, né? Eu vou ver se eu consigo enxaguar as palavras. Palavra, coisa bonita. Odô, boa tarde. Minha família. Tudo bem? Odô, peraí, Du. Odô, calma. Agora sim, vai lá. Oi, fala alguma coisa. Oi. Fala alguma coisa, Du. Boa tarde, seu Raul. Boa tarde, aí sim. Seu Raul, oi. Tudo bem com o senhor, com a família? Graças a Deus, que Deus o proteja sempre. Estamos aí na luta. Seu Raul, oi. Eu quero oferecer o programa para todos os ouvintes, né? Quero oferecer para todas as minhas amigas aqui do Jardim das Flores, para minha filha Maiara, meu filho Wesley, minha nora Suzy, meu netinho José Augusto, minha neta Sofia, para todos os Marianos, para o meu sogro José Mariano Neto, que já vai fazer 100 anos e um mês, graças a Deus, que Deus a proteja muito. E quero que o senhor roda para nós aí, com as irmãs Galvão, Sereno da Madrugada, para nós ouvir. Aquela música é top mesmo. Manda pro Juca Pedreiro, né? Pra Senira do Polaco da Copel. Manda pra Dona Lúcia aqui do sítio, Madalena Mampaia, não sei o nome dela certo. E pra todos que estiveram ouvindo aqui do Jardim das Flores, pra minhas amigas em geral do Jardim das Flores. Dá uma alô pra nós aí, seu Raul. Combinado. E mando pro senhor também. Beleza, obrigado, hein? Bastante carinho, seu Raul. O senhor é muito especial pra gente, programa muito, muito chique. É o sertanejo da tarde. Abração bem forte, fica com Deus. Você também fica com Deus, Du. Um abração pra você também. Desejo uma Páscoa pra todos que tiver, pra todos. Beleza. De Jandaia, pra todos do mundo inteiro. Feliz Páscoa pro senhor também, a família. Pra minha família inteira, feliz Páscoa. Abração bem forte. Não esquece de tocar minha música, Sereno da Madrugada com as irmãs Galvão. Oh, agora sim. Abração, ficar com Deus, seu Raul. Alô, Du. Semana pro senhor, até segunda. Muito obrigado, tá certo? Manda um abraço também pro meu amigo Zé Mariano, hein? 100 anos de idade, olha que beleza. 100 anos de idade. Ô, Du, só que tem uma diferença, nós estivemos dando uma olhada aí, no momento eu não tenho com as irmãs Galvão, Sereno da Madrugada. Você não vai ficar brava, não, vou trocar com Tunique Tinoco, né? Tunique Tinoco, a música é especial também com Tunique Tinoco, que é a primeira do bloco. Porque a segunda música do bloco, vai mandar um abraço também lá pro meu amigo Pedrinho Zan com Madalisa em São Pedro Guaporé. Alô, Pedrinho Zan, alô com Madalisa, São Pedro Guaporé, aquele abraço. A Alice gosta dessa música, né? Índia, né, Alice? Aproveitar nessas duas músicas, quero fazer o seguinte, quero mandar meu amigo Chiru é com Madre Maria lá do Jardim das Flores. Alô, Chiru, encontrei com o Chiru agora, tá? E manda depois das 5 horas uma música pra nós. Alô, Chiru, alô, Maria, um Jardim das Flores, um abraço. Também vai pra Maria Manfredini da Vila Rural lá em Bom Sucesso. Vai pra Lúcia, alô, Lúcia, até me acompanha a Cidade dos Passarinhos, Arapongas. Também vai pro Marcelo Mais Ainalda e mandar Guari, meus parentes, vai pro Dalava, o Dalava também tá forgador, né, Dalava? Também vai pra Sirene Constância, alô, Sirene Constância, boa tarde, né, mandou uma mensagem bonita de Páscoa, né, Sirene? Também um abraço pra Dona Rosa, alô, Dona Rosa, estamos mandando boa tarde pra gente, e vai pro Adão do Caltri e a Sônia, alô, Adãozinho do Caltri, alô, Sônia, boa tarde, e vai pro Macalé, me acompanha na Vila, na Vila Santo Antônio, é isso, um abraço pro Macalé, alô, Macalé, um abraço, também aproveita a música, eu vou mandar pro Feio e a Roseli, também pro Joaquim, pra Letícia, pro Fernando. Alô, Feio, vocês estão me acompanhando? Por isso vai ganhar a música. Primeiro do bloco já está no jeito. Alô, Dão, um abraço pessoal do Jardim das Flores. Sereno da Madrugada. 17 horas e 3 minutos. Sereno da madrugada, como é daqueles tempos já passado, que minha alma de paixão ainda suspira. Querido, hoje eu vivo neste mundo desprezado. Vem a morte me tira esta triste sina. Aqui acha um coração abandonado. Quem te ama, algum dia sofrerás a mesma dor. Eu vou morrendo. Adeus, adeus, para sempre, adeus, ingrata. Daí a música bonita. Alô, compadre, boa tarde. A música dos seis aí. 17:06. Pinde seus cabelos nos ombros caídos, negros como a noite que não tem hora. Seus lábios de rosa para mim sorrindo, e a doce meiguice desse céu. Índia da pele morena, sua boca pequena, eu quero para bem distante, e chegar a hora de dizer-me adeus. Fica nos meus braços só mais um instante, deixa os meus lábios se unirem aos seus. Felicidade que você me deu. comadre Alice, alô Pedrinho Zan, que música bonita, hein? Chega, chora. Agora são 17 horas e 10 minutos, 5 da tarde, mais 10 minutinhos. Informe. Rádio Jandaia. Doar sangue não engorda, não vicia, não afina e nem engrossa o sangue. Doar sangue é seguro. Todo material utilizado é descartável. Com uma doação, você poderá salvar várias vidas. Rádio Jandaia. Chamam de branquinha, água, pé ou purinha, birita, abriteira. Pode ser danada ou brasileirinha e também saideira. Pra fazer caipirinha ou batidinha com fruta, eu aceito. Com uva, goiaba, limão e kiwi é bom de todo jeito. Vai de Jamel, vai, pede assim, vai. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel. Vai de Jamel. A Log Urbano chegou em Jandaia do Sul. É um aplicativo de caronas, parecido com a Uber, que veio de Maringá para facilitar a vida dos jandaienses e de todo o Vale do Ivaí, atendendo toda a nossa região com muito mais comodidade, praticidade e economia para o seu bolso. As corridas são cobradas por um preço justo. Baixe o aplicativo no seu celular no Play Store ou iOS ou chame no WhatsApp 449-9975-4054. Vai de Log Jandaia do Sul. Quer mais saúde para você e sua família? Então corre pro feirão de Air Fryer Lojas MM. Prepare carnes, batatas, salgados e outras delícias sem usar óleo. Mais saúde, mais facilidade, sem abrir mão do sabor. Air Fryers a partir de R$33,90 mensais. É só enquanto durar o estoque. Feirão de Air Fryer é exclusividade das Lojas MM. Compre nas lojas, no site, no app ou pelo MM Zap 429-9164-2325. Feirão de Air Fryer é nas Lojas MM. Motocar! Escuta aí a dica que eu vou te dar. Tudo para a sua moto você vai encontrar. Motocar Motopeças. Inovando para melhor atendê-lo. Vem correndo comprovar. Amplo espaço, modernas instalações. Contamos com solda de alumínio, tornearia e retificadora. Uma alta tecnologia. Na Motocar você pode parcelar em todos os cartões. Motocar Motopeças. O melhor para sua moto. Em Jandaia do Sul. Móveis Brasília, atuando em Jandaia do Sul desde 1986. A loja conta com uma estrutura completa em móveis, como salas, cozinhas, quartos, estofados e um diferencial no atendimento e na qualidade dos produtos. Ótimos preços e opções de parcelamento. Montagem por conta da loja. Entre em contato conosco. Móveis Brasília, Avenida Getúlio Vargas, número 1110. Telefone WhatsApp 43-3432-2391. Ai, saudade que não volta mais, saudade que não deixa pra trás. Agora são 5 horas e 17 minutos, 5 e 17. Aproveitar e vou mandar um boa tarde também pro Chiru. O Chiru, mas a Dona Maria me acompanha lá no Jardim das Flores. Alô, Chiru, boa tarde. Alô, Dona Maria, boa tarde. Aquele abraço. Gente, é o seguinte, olha, FJ. Deixa eu falar de melhorando, né? FJs e chapas, telhas em aço galvanizado, ondulada, tapés de sanduíche, produtos nacionais e importados, Aí, atenção, calheiros e serralheiros, na FJ Telhas e Chapas, vocês encontram bobina para calheiros, acessório para cobertura e toda a linha de ferragens para sua estrutura metálica. Tem viga U, tem cantoneiras, tem metalão, corte e dobra de chapas até meia polegada. FJ Telhas e Chapas, na Avenida Minas Gerais 2085, em frente, fica bem em frente ao estádio de Apucarana. Solicite um orçamento pelo telefone, é o 439-9109-7578, na vizinha cidade de Apucarana. Também vou mandar uma boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tardão, minha arrochada aí pra vocês, hein? Olha, boa tarde pro Nivaldo. Nivaldo da NJ Jardinagem. Boa tarde, pessoal da Univaldo e o pessoal da NJ Jardinagem. Pro Jean, pro Alan, pro Edson, a Rosângela. Também o Claudinei, estão me acompanhando. Aquele abraço. São 17 horas e 15 minutos, 5 horas e 15 minutinhos. Eu vou falar o seguinte. Mas, gente, é o seguinte, olha, deixa eu falar cá pra vocês. Nós temos aqui em Jandaia, né? A Log Urbano. A Log Urbano chegou em Jandaia. Você sabe que é um aplicativo de caronas, ele é parecido com a Uber. Ele veio para facilitar a vida dos jandaienses, porque eu não dizer de todo o Vale do Ivaí, com muito mais comodidade e economia para o seu bolso. As corridas são cobradas por um preço bem justo. Baixe o aplicativo do seu celular no Play Store ou iOS. Ou se você quiser, chame pelo zap também, né? Que é o 44 99975 4054. Badilog Jandaia do Sul. Eu vou aproveitar e vou mandar um boa tarde pro Jair Lopes, lá de Apucarana, tá mandando um boa tarde pra gente. Alô, Jair Lopes, Apucarana, aquele abraço. Mandar um abraço também pro amigo Pedrinho Soldado. Alô, Pedrinho Soldado, tive final de semana na casa do Pedrinho Soldado, batemos um papo, trocamos umas ideias, né? E acabamos tomando uma cervejinha bem geladinha, né? Bom demais, viu? Alô, Pedrinho Soldado, um abraço. Também mandar um abraço pro João Balbo, né? Tá me acompanhando. Família Balbo, lá do quilômetro 20, aquele abraço pra família Balbo, lá do quilômetro 20, não é isso? O Pedrinho gosta dessa música, Majestade a Mulher. Nós vamos rodar agora. Música bonita tem que rodar. Não pode passar batido, não. Não pode passar batido. Mas tem aqui algum recadinho, deixa eu falar pra vocês. É o seguinte, olha, acabou, viu, pessoal? Acabou de encontrar um documento em nome. É um RG em nome de Rosa Carrasco Raço Barros. Acabou de encontrar esse documento, é um RG, em nome de Rosa Carrasco Raso Barros. Encontrou próximo à rodoviária de Jandaia. Um alôzinho também para a Roseli Linares. Alô, Roseli Linares, boa tarde. Um alô também para Otília Pagliotto. Boa tarde, Otília Pagliotto. Olha, vocês já viram o vestido? Vestido com 20% de desconto? Não, mãe, uma coisa mais linda. Estou vendo aqui no meu celular, uma fotografia. Vestidos com 20% de desconto. Sabe onde é que você vai encontrar essa mamata? Na Loja do Vale. Vestido mais bonito que o outro, hein? Tem um vestido mais... Aqui tem uns 5 ou 6 vestidos, olha. Pai do céu. O Fernandinho falou que se pudesse, ele até usava o vestido, né? Tão bonito que é, barbaridade, assim, ó. A Loja do Vale, você encontra isso aí, um é bem mais bonito que o outro. Passa por lá sem problema nenhum, tá certo? Não dá risada não, que é verdade, mas coisa linda, linda, linda mesmo. Mas olha, a Dona Luísa de Biagi oferece para a comadre, a Helena Rocco Martins, aniversário hoje, desejando muita saúde, paz e felicidade. A Viviane Machado, nossa colega de trabalho, está oferecendo para o sogro seu Fred Heidemann, aniversário hoje. Parabéns dos filhos, que é o Éder, a Lilian, da esposa Marina, também do neto Lucas e toda a família. Tem mais aqui. Eu quero aproveitar também, sabe o que eu vou fazer? Mandar um abraço. Hoje estive batendo um papo com o Oswaldo. Oswaldo, né? Oswaldo, ele tem um ponto. Ele tem uma lanchonete bem em frente ao ponto de circular lá em Apucarana. Circular que vem de Apucarana para Mandaguari, ele bem nos fundos do Itaú, né? Conversei lá, bater um papão lá com o Oswaldo. Tava comentando uma história bonita, né? Alô, Bertão. Um abraço pro Bertão também, né? A comadre Ângela, a esposa do Oswaldo, também tá me acompanhando. Também aproveitar, encontrei lá naquele lugar, o Baiano falou, Raul, manda umas músicas pra nós, te ouço todas as tardes aqui em Apucarana. Baiano, aquele abraço. Também quero aproveitar e mandar um abraço pro meu amigo Cabeludo, da Comadirene na Estrada da Amizade. Alô, Cabeludo, alô, Comadirene na Estrada da Amizade, boa tarde. Também um abraço pro Alex. O Alex trabalha com o Bitrem, né, da Coperval. Aquele abraço. A música tá no jeito, vamos ouvir a música, tá aí. A Majestade, a Mulher. Alô, Pedrinho Soldado. Olha que música bonita. 17:19. Acordou o meu sorriso adormecido. Trouxe um brilho diferente ao meu olhar. fez meu mundo acontecer mais colorido. Coisas que só a mulher nos faz enxergar. Pra ser um grande homem tem que ter a majestade da grande mulher. Hoje eu quero na canção agradecer mais uma vez todo bem que nesta vida você já me fez. Olha aqui, minha mulher, e meu amor, eternamente meu amor. Não me canso, grito ao mundo, quantas vezes eu puder, que o maior prêmio de um homem está na luz de uma mulher. Pra ser um grande homem tem que ter a majestade da grande mulher. Hoje eu quero na canção agradecer mais uma vez todo bem que nesta vida você já me fez. Olha aqui, minha mulher, meu amor. Não me canso, grito ao mundo, quantas vezes eu puder, que o maior prêmio de um homem está na luz de uma mulher. Olhe aqui, minha mulher, e meu amor, eternamente meu amor. Não me canso, grito ao mundo, que o maior prêmio de um homem está na luz de uma mulher. Essa majestade, a majestade é a mulher. Mandar uma boa tarde pro meu amigo Euclides. É, Euclides está me acompanhando, ele é conselheiro fiscal aí da Cooperval, né, Euclides? Um abraço. São 17 horas e 22 minutos. Cuidar das instalações elétricas do imóvel é importante para a segurança de todos. Mantenha sempre em dia as revisões e saiba se a fiação está compatível com os equipamentos que você usa. O medidor de energia deve permanecer lacrado e com acesso livre aos profissionais da Copel sempre que necessário. Assim, você cumpre seus deveres de consumidor e preserva seus direitos. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. Confira as ofertas de hoje do Cidade Canção. Filé de frango Seara 1 quilo, R$12,98. Salsicha Perdigão, R$11,98 no clube. Arroz Coroa, R$17,49 no clube. Feijão Maravilha, R$7,49 no clube. Açúcar Cristal, 5 quilos, R$13,78 no clube. Café Jandaia, R$13,98. Papel Mimo, R$17,90 no clube. Ofertas do Cidade Canção em nossas lojas, no site e no aplicativo Clube Mais. Em Jandaia, tem a panificadora Café com Leite, a melhor da cidade. Pães fresquinhos, bolos, salgados fritos e assados, roscas, sonhos, pão de queijo, doces variados como brigadeiro, beijinho, trufas, bomba de chocolate e doce de leite, carolinas, mousses, tortinhas de morango e limão. É de dar água na boca. E também bebidas em geral. Panificadora Café com Leite, Avenida Anunciato Sone, 2500, telefones 43-3432-1133 e WhatsApp 43-9-99-59-6129. Faça também a sua encomenda. Cuidado! O mosquito da dengue tem várias formas de proliferação. Vamos juntos impedir que ele procrie. Enche de areia os pratinhos dos vasos da sua casa. Guarde as garrafas sempre de cabeça para baixo. Mantenha as caixas d'água tampadas. Não deixe acúmulo de água. Não jogue pneus em terrenos vazios. Faça sua parte. Ajude a combater a dengue. Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul. A tempestade passa, a vida continua. Campanha Família Acolhedora de Cambira. Se sua família tem condições de acolher, fale com a gente. Procure a assistência social de Cambira. Ser família acolhedora é um trabalho social que tem começo, meio e fim. Mas o resultado é para sempre. Uma ação da Assistência Social e Prefeitura Municipal de Cambira. Ser mulher e trabalhar no Brasil não é fácil. Cuidar da casa, da família, sair a tempo de chegar ao trabalho. Se dedicar, mostrar serviço. Mas na hora do salário, sempre querem pagar menos pra gente. Por isso, o governo Lula propõe salário igual para homens e mulheres na mesma função. O PT defende mais políticas para as mulheres e mais mulheres na política. PT, defende o Brasil, defende você. Pensando em abrir um negócio próprio ou regularizar sua empresa? Conte com o escritório contábil Rabassi. Há mais de 40 anos prestando serviços de contabilidade, escrita fiscal e departamento pessoal. Também elabora contratos e registros de empregados domésticos e rurais. A Rabassi atende você e sua empresa. Contribui para o seu crescimento e desenvolvimento com segurança e responsabilidade. Escritório contábil Rabassi. Tradição de quem conhece o que faz. Rua Senador Souza Naves, 614, Jandaia do Sul. Telefone 3432-9000. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, gente do céu, já esquecemos da Jamel, 17 horas e 26 minutos, 5 da tarde, mais 26 minutinhos, e nós vai de moda sertaneja. Manda uma boa tarde, pessoal que me acompanha no bar do Eucinho Pedreiro, ali pertinho do Hospital Regional. Alô, Eucinho Pedreiro, boa tarde, lá no boteco do Eucinho Pedreiro, estão me acompanhando, lá está o Dr. Robson, é o Negão, né? Ô Negão, um abraço, Dr. Robson. Também a boa tarde para Maria Eduarda Daldosso, para Fabiana, para Lícia Cindy, também pro baixinho eletricista e pro Everaldo. Everaldo é o nosso pastor, né? Alô, Everaldo, um abraço. São 17 horas e 27 minutos. Gente, nós temos aqui em Jandaia a panificadora Café com Leite. Lá tem pães fresquinhos, tem bolos, tem salgados fritos e assados, tem rosca, tem sonhos, tem pão de queijo, tem doces variados como brigadeiro, beijinho, tem trufas, tem bomba de chocolate e doce de leite. Tem Carolina, tem mouse, tem tortinha de morango e limão, e também tem bebidas em geral. Panificadora Café com Leite fica na Avenida Anunciato Sone, 2500. O telefone é o 43-3432-1133. O WhatsApp é o 43, que é o 99959-6129, Jandaia do Sul. Faça também a sua encomenda, faça a sua encomenda. Agora também a Café com Leite está atendendo durante todo o dia pelo delivery do aplicativo Ai Que Fome. Ai Que Fome! Panificadora Café com Leite, Jandaia do Sul. Eu vou aproveitar e mandar uma boa tarde também pro compadre Antônio, com de Glória. Alô, Antônio, pessoal dos vasos, né? Vasos, né? Manda, como é que é? Vasos, o Antônio e a Glória, e o Jefferson, a Giovanni, a Jaqueline, a Dona Lourides, pessoal daí da Vila Rica, né? Pessoal dos vasos, aquele abraço. Mas é o seguinte, nós vai mais pra diante. Deixa eu ver como é que eu faço. Mas, gente, olha, nós temos aqui a Terra Santa, Santa Rita de Cássia, né? Realmente é a Terra Santa. É, acompanhe todas as quintas-feiras e também no dia 22 de cada mês, a novena de Santa Rita de Cássia, diretamente do Santuário de Lunardelli, sempre a partir das 15 horas, 3 horas da tarde. Apoio do Café Jandaia, Casa São Paulo e da Valdar Móveis, Jandaia do Sul. Aproveitar pra mandar uma batata também pro amigo Dionísio Todisco. Alô, Dionísio Todisco, dona Luzia, boa tarde. Você tá morando aí perto da Pai, né, Dionísio? Perto da Pai, tá me acompanhando, mandando um boa tarde cá pra nós, cá pra nós, cá pra nós, cá pra nós. Tem mais aqui, tem mais aqui, tem mais aqui. Gente, olha, chega uma hora dessa assim, com esse calor, dá vontade de tomar um chope, né? Um chope geladinho. Rapaz do céu, coisa boa demais, demais. Olha, então é o seguinte, deixa eu falar pra vocês o seguinte, olha. Você precisou de um chope geladinho para sua festa, muitas vezes para o seu evento? Peça um chope puro malte, Gary Gary, chope malte ou chope Brahma. É, liga agora, sem problema, você vai receber, marca o dia da sua festa, recebe lá no lugarzinho da festa, tá certo? Ligue agora mesmo pelo Disque Chope, é o 43, que é o 996820700. Chope malte e chope Brahma. Também tem o fixo, que é o 3432-5743, aí na Avenida Tancredo Neves, 852, distribuidor de bebidas Gary Gary e cervejaria Panamex Jandaia do Sul. Aproveitar e vou mandar um boa tarde pro compadre Antônio Evaristo e a Fátima lá de Apucarana, meu amigo cheiroso. Alô, compadre Antônio Evaristo, alô, Fátima, boa tarde. Ah, aquele abraço, aquele abraço. Mas deixa eu ver quem tá querendo falar com nós aqui. Manda um abraço pro compadre João Mestre Lobo, a comunidade do Maitá. Ô, compadre João Mestre, tudo bem? Tá fresquinho hoje à noite, né? Dezembro já tá passando por frio. João Mestre Lobo, a Célia, o pessoal da família Lobo no Santo Antônio do Maitá, aquele abraço. Também mandando boa tarde também para Ivone Costa. Alô, Ivone Costa, boa tarde. O Ezequiel também mandando boa tarde. Alô, Ezequiel, aquele abraço. O amigo Betão lá de Camilo falou: Raul, olha, é só modão, hein? Você machuca os corações apaixonados. Aô, Gobetão Cambira, aquele abraço. Mas deixa eu ver, o Solange Branco Martinelli, tudo bem, Solange? Fala alguma coisa para nós. Oi, Solange, boa tarde, oi. Raul, boa tarde. Raul, manda um alô pro Dr. Dante lá fazendo Santa Helena, pro meu filho Marcos, a Patrícia, pra todos que estão ouvindo lá, manda o pessoal de São José, Vila Surais, Coperval, pro Itamar, pra Bruna, pro Jefinho, pra Laura Helena, manda pro professor Zezinho, pra Sônia, pra todos os amigos em geral, pra vocês aí da rádio. Raul, que Deus abençoe. Valeu, Solano. Tem mais alguma coisa? Fala agora. Ah, não, agora não é falar, deixa eu falar também, né? Ela falou: Rovioli, manda um alô também pro filho, que é o Marcos e a Patrícia. Alô, Marcos, alô, Patrícia. A mamãe tá mandando um abraço pra vocês, tá bem? Eles moram na Fazenda Santa Helena, em Bom Sucesso. Aquele abraço, né, Solange? Mas encontrei o Tamar, mas Solange, ele sentado na pracinha ali pertinho do canção. Rapaz do céu, ele falou assim pra ela: Solange, tô sentado perto de você aqui, tô com vontade de tomar uma garapa, até perto da garapa ali, né? Mas, olha, chega e me dá água na boca. Aí eu falei: Itamar, é por causa da garapa ou por causa da... ele ficou meio vermelho, viu? E aí, como é que eu faço agora, né? Beleza, você é bom demais, você é bom, né? Ele falou pra ela: você me dá água na boca. Eu falei: olha que maravilha, rapaz, que coisa boa demais, né? Falei: se eu tivesse um jeito, ia gravar pra mandar pra televisão, né? Mas não vai ter jeito. Um abraço pro meu amigo Valentim Marques. Ô, Valentim, já vou ver, tá pedindo uma música especial, né, Valentim? Aquele abraço, Valentim Marques. Valentim é meu vizinho, né? É um dos grandes agropecuaristas aí do Santo Antônio do Maitá. Mas eu vou aproveitar a música. O Valdecir Boldrin, abraço pro Valdecir Boldrin no distrito de São José, no mercado. Tá me acompanhando, Valdecir Boldrin, aquele abraço. Todo o pessoal aí do distrito de São José, todo o pessoal dos bares, das lanchonetes aí no São José, né? Dos mercados, aquele abraço aí pra vocês, tá certo? O Valdecir falou: manda música pra mim. Você quer ouvir aquela música, Não Duvido? Ela é a prata da casa, é música boa demais. Aproveitar essa música, eu vou fazer o seguinte: vou mandar pro pessoal do Bar Dois Irmãos lá em Cambira, estão me acompanhando. Pessoal do Dinei Maltionzinho lá em Cambira, aquele abraço. O Dinei tá meio apaixonadão, né, Dinei? Mandou uma música bem romântica, Dinei Maltionzinho. Também um abraço pro seu Vicente Carrara. Alô, seu Vicente Carrara, vizinho lá, de vez em quando manda uma boa pra ele, fica contente, né? Alô, seu Vicente Carrara, aquele abraço. Também a música vai pro Renato, vai pro Buiú. Buiú gosta de umas músicas bem românticas, né, Buiú? Também a dona Edith lá de Pirapó, que é a mãe do Buiú, tá me acompanhando. Também o Tavico e a comadre Geni, aquele abraço. Também a música vai pro Alaur, pro Valdemar, pro Renivaldo, o Valfredo. O pessoal lá da Grande Faxiná também me acompanha. Também quero mandar para pro meu amigo Robson lá na Estância Olho d'Água, na Estrada Gurucaia, aí no Santo Antônio do Humaitá. Alô, Dina, tudo bem com vocês aí no Gurucaia? Tudo certinho, né? Aquele abraço. Também vou mandar para pro Bernadette Miranda lá de Bom Razão. Paraisópolis. Alô, Bernadette, boa tarde. Tá, minha música vai pro Cido, meu amigo Cido, conserta fogão a gás. Alô, Cido, um abraço pro Cido, conserta fogão. Ele manda um abraço pra tia Maria, lá em São Pedro do Ivaí. Alô, tia Maria, aquele abraço. Agora sim, nós vamos de música. Alô, Valdecir Bodinha, ganha o pedido, você já está no jeito. Não duvidas. É o Prata da Casa, 17h34. Não duvida do meu pensamento, não duvida do meu sentimento, o meu coração. Sou apenas um apaixonado, de saudade estou desesperado, estou na solidão. Você é a minha melodia, a canção que canto todo dia, é a minha vida. Só te peço que não me esqueça, pois minha cabeça só pensa em você. Eu acho que eu tenho direito de feliz. Você é a mulher que eu sempre quis. A felicidade é o amor divino. Quando a gente se ama, não tem solidão. O amor é a força da nossa paixão. Eu quero você no meu coração. Você é a minha melodia, a canção que canto todo dia, é a minha vida. Só te peço que não me esqueça, pois minha cabeça só pensa em você. Eu acho que eu tenho direito de viver feliz. Você é a mulher que eu sempre quis. Da felicidade é um amor divino. Quando a gente se ama, não tem solidão. O amor é a força da nossa paixão. Eu quero você no meu coração. O amor é a força da nossa paixão. Eu quero você no meu coração. É música, é Prata da Casa, mas é música bonita. Manda uma boa tarde pro Valtinho Cardoso. O Valtinho Cardoso mora em Cambira, ele mais andava, ele doma animais, né? Alô, Valtinho Cardoso, boa tarde, obrigado a sintonia, 17h37. Abra uma poupança. Poupe, poupe a beça. São milhões em prêmios. Entre nessa festa. Poupe bem nos créditos, poupe sem parar. Poupe bem nos créditos pra poder ganhar. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Traga a sua poupança pro Sicredi e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro. Tem sorteio toda semana. Sicredi, gente que coopera, cresce. Confia o regulamento em poupancapremiadasicredi.com.br. Informe. Rádio Jandaia. Dirigir com consciência é a melhor dica para salvar vidas. Não. Enquanto seu carro não avisa dos perigos de beber e dirigir, seja consciente. Vamos pisar no freio para acabar com as tragédias no trânsito. Informou. Zé da Gruta Materiais para Construção. Tudo do alicerce ao acabamento. Uma grande variedade em pisos e revestimentos, acessórios para banheiro, materiais elétricos e hidráulicos. Tudo mais para sua construção ou reforma. Depósito do Zé da Gruta, em frente à pracinha da Anunciato Sony. Telefone 3432-4444. Campanha Dia das Mães Acejam. Presenteie o amor da sua vida. Preencha o cupom nas empresas participantes e concorra a um vale compras de R$1.000 e mais 4 vale compras de R$500 cada. O sorteio acontece no dia 18 de maio. Peça o seu cupom, preencha corretamente e cruze os dedos. Você pode ser o próximo contemplado. Campanha Dia das Mães Acejam. Apoio Prefeitura e Câmara Municipal de Jandaia do Sul. Patrocínio Cressol, Sicoob, Sicredi. Realização Acejam. Eu só tomo café Jandaia porque é saboroso. Tem muito mais qualidade, é puro e mais gostoso. Eu só tomo café Jandaia. Esse é meu café e não mudo. Café Jandaia é qualidade acima de tudo. Na hora das compras, leve só café Jandaia. Mais qualidade, aroma e sabor. À venda nas boas casas do ramo. Ei, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho. Vou mandar uma boa tarde pro Edivaldo. Alô, Edivaldo, boa tarde, aquele abraço. Gente, olha, a Cressol, ela é uma instituição financeira cooperativa, onde você movimenta a sua conta como num banco, mas não, não é banco não, tá? Mas não é banco. Tem crédito pessoal, tem crédito para sua empresa e você ainda pode investir com segurança. O resultado é seu. Ele é dividido entre todos. Cressol é uma empresa, fica aqui em Jandaia, uma empresa fica em Jandaia, na Getúlio Vargas, Jandaia do Sul. Eu vou aproveitar e vou mandar um boa tarde pro Adão, mas a Ana no Jardim das Flores. Alô, Adão, alô, Ana, Jardim das Flores, estão me acompanhando. Aquele abraço, aquele abraço. Tem mais um recadinho, mas bem rapidinho, nós já vai rodar uma moda daquela que todos nós gostamos. É música sertaneja das minhas. Agora são 5 horas e 42 minutos, 17h42. Eu quero aproveitar, vou mandar um boa tarde também pro Sidney Cabeleireiro, aqui pertinho do Hotel União, tá me acompanhando. Alô, Sidney Cabeleireiro, aquele abraço. Mas, gente, é o seguinte, olha, a Motocar Motopeças, ela conta com atendimento no atacado e no varejo. Veja bem, são 20 anos de atendimento em Jandaia do Sul, 39 anos de experiência no ramo. Conta com mais de 12 mil itens entre peças e acessórios e além de uma equipe qualificada em serviços como retífica, soldas, tordo, alinhamento, chassi, entre outros, sempre atendendo com agilidade, compromisso e qualidade. Motocar líder em motopeças de todo o Vale do Ivaí, sob a direção do Joel e do Leonardo Jandaia do Sul. Aproveitar e vou mandar um boa tarde também para Vilma Cônjil. Alô, Vilma Cônjil, boa tarde, aquele abraço. Mas eu vou ter mais um recadinho bem rapidinho. Nós já vamos carcar mais um modão daqueles gostosos que nós gostamos de ouvir falar e ouvir cantar, ouvir falar e ouvir cantar. Às vezes nós cantamos e às vezes nós não cantamos. É, falei bonito, hein? Falei bonito, barbaridade, né, Valentim Marques? O Valentim tá dando risada. Mas, gente, é o seguinte, olha, ao Dr. Sandro de Jandaia, a direção da doutora Juliana Bertolin e da doutora Viviane Bertolin está contando com colocação de aparelhos, tratamento de canal, estética e restaurações, colocação de dentaduras e pontes móveis. A Odontossan sabe onde fica? Fica na rua Clementino Pupi, 307, próximo à cidade Canção. Telefone é o 3432-1001. WhatsApp é o 43, que é o 99956-3815, Jandaia do Sul. Eu vou aproveitar e vou mandar um boa tarde também pro Dinarte, pro Dinarte e a Ildeneia. Alô, Dinarte, alô, Ildeneia, boa tarde. O casal mora no sítio Miochida, lá em Cambira, no sítio Miochida, em Cambira. Alô, Ildeneia, tá quase na hora da janta, né? Tá quase na hora da janta, foi bom demais, né? Mas deixa eu ver como é que tá a coisa aqui, o meu amigo Valentim Marques. Ô, Valentim, tudo bem com você, Valentim? Que eu desci, ele falou, graças a Deus, né? Uma beleza pura, uma beleza pura, uma beleza pura. Ô, Valentim, boa tarde. Oi, fala alguma coisa, Valentim. Boa tarde, oi. Boa tarde, Raul, tudo bem? Manda uma malta pra nós. Ô, Valentim, agora vamos mandando aquele que você gosta, tem que ser. Opa, engasguei aqui, né? Eu conheço as músicas que o Valentim gosta, ele gosta daquelas músicas lá do Arraiá, lá do fundo do Arraiá, né? Ei, Valentim, meu vizinho lá de Santo Antônio do Maitá, vem quando nós sentar naqueles bancos lá contar a história, né? Valentim Marques do Céu, esquecemos nada. Mas o Valentim, aproveitar, mandar um luzinho também pra Maria de Fátima Justino. Alô, Maria de Fátima Justino, boa tarde, lá de Mandaguari. Um alô também pro Divino Ambrósio de Mandaguari. Alô, Divino Ambrósio de Mandaguari. Também mandar um abraço pra Ivone Costa da Vila Rica. Ivone Costa da Vila Rica. Também ela oferece pra Vitória, pra filha da Claudiane, no Jardim das Esmeraldas, para o Helder, filho da Conceição, aniversário hoje. E oferece também pra Jéssica Correia, pra Aline, pra Viviane, pra Ana Guedes e a todas as amigas no sentido geral. Também manda um abraço também pro Reginaldo Martins, pra Luzia Romano. O Reginaldo Martins oferece pro sobrinho que é o Adrian, aniversário hoje, parabéns da Luzia Romano. Eu vou aproveitar disso também, tá mandando para todos os aniversariantes. A Inês Godinho, boa tarde, Inês Godinho, oferece pro irmão que é o Jair Godinho, aniversário hoje, parabéns do irmão Nelson, do José Pedro, do João, do cunhado Juarez, do sobrinho Matheus e da Sabrina. Roberto da Pá, alô, um abraço amigo Roberto da Pá. O Roberto da Pá está na escuta, né, Roberto? Fala pro Raul Violi mandar um abraço pra ele, pra ele que tá me acompanhando. Gosta dos modão sertanejo, né, Roberto? Aquele abraço. Aproveitar essa música também, deixa eu ver quem pediu a música. Um abraço pra Leonina lá em Bom Sucesso. Alô, Leonina, boa tarde pra Leonina em Bom Sucesso. Boa tarde pra Dir Silveira, pra Sueli, pro Brioso, pro Heleno. O pessoal gosta muito das músicas de Santo Reis, né? Sabe por quê? Porque eu também gosto do Santo Reis. Aldete, e para Claudete me acompanha em Salto, estado de São Paulo, aquele abraço. Agora sim, então vamos ouvir um Santo Reis para alertar a nossa preguiça de trabalhar. Vamos lá. Santo Reis, 17 horas e 46 minutos. Pai do Zé, mas que relógio danado. Só falta 11 para as 6 da tarde. Daqui a pouquinho já teremos a reflexão da Ave Maria. Gente, enquanto tocava a música, eu fui tomar um gole de café, do café, mas o café Jandaia é o melhor café que nós temos em toda a nossa região. Mas é uma delícia, gostoso de tomar. É o verdadeiro café do estado do Paraná. O verdadeiro café de toda a nossa região. É o mais vendido no norte do Paraná. Experimenta, se você não conhece, experimenta o café Jandaia. É bom demais, é bom demais, é bom demais. Agora são 17 horas e falta 10 para as 6 da tarde. Isso, agora sim, nós vamos de música. Chegou por aqui para cantar para nós o Tunico, mas o Tinoco, o Tunico mal Tinoco, vai cantar para nós, vai cantar para nós, vai cantar para nós. Manda quem tá pedindo a música, meu amigo César da Limpeza, trabalha na limpeza aqui de Jandaia. Alô César, um abraço, pessoal da limpeza pública. Os entregadores do depósito da Casa São Paulo também estão me acompanhando, pediram uma música. Também vai para Edneia, Edneia me acompanha através da internet lá na Bahia. Alô Edneia, como é que tá na Bahia aí? Ele falou, tá tudo bem. A Edneia me acompanha, tá morando na Bahia, me acompanha pela internet. Também mando um abraço para Eva Rodrigues, que mora aqui nos Baianos, os irmãos Brandão, aquele abraço. Também vou mandar um abraço também pro Rodrigo de Almeida, Vila Verde lá em Mandaguari. Alô, alô Osmir, alô Rodrigo Almeida, Vila Verde, Mandaguari, um abraço. Ana Dorte, alô Ana Dorte, Ana Cabeleireira também tá me acompanhando, hein, Aninha, tá me acompanhando, hein, Ana, aquele abraço. Também a música vai pro meu amigo Paulo César, mora na capital lá em Curitiba, me acompanhando. O Betão na prefeitura, oba, Betão já tá de folga, me aproveita esse momento para ganhar as músicas sertanejas. Tá, minha música vai pro meu amigo Luiz Santana, pra comadre Marlene, o Luiz tá na Auto Center e a Marlene lá no sítio tratando dos animais, né? Beleza, Marlene, um abraço, Vitinho, aquele abraço pra vocês aí, tá certo? Tá, minha música vai pro meu parente lá de Maringá, me acompanhando, o Zé Carlos de Lima. Alô, Zé Carlos de Lima, aquele abraço. A música é do Trio Parada Dura, falta 9 minutos para as 6 horas da tardezita. E trem bom demais. Se quem gosta da música sertaneja, vai lá que essa é das melhores. Das melhores. Agora falta somente 8 para ser. Daqui a pouquinho já teremos a reflexão da Ave Maria. Aoi! Daí, bonita, bonita, bonita. Trio Parada Dura. Falta 8 para as 6. Paixão, se puder me mate, mas me mate de uma vez. É musiquinha boa demais, né? Agora estão faltando somente 6 minutos para as 18 horas. Daqui a pouquinho já teremos a reflexão da Ave Maria. A última música do bloco é A Vestido de Seda. Outra em bonito demais, ó. Vai pro meu amigo Robertinho. Robertinho é locutor sertanejo lá na Rádio Coimã de Cambira. Hoje tá morando aqui em Jandai, né? Robertinho Gaiteiro, aquele abraço. A sua música vai agora, tá certo, Robertinho? Manda um abraço também, já tô em Cambira. Manda um abraço pro Birigui lá do Mercado Birigui. Também tá me acompanhando. Alô, Birigui, boa tarde, aquele abraço. Tá meu amigo Teodoro, você lembra do Teodoro? O Teodoro Macumadi Nena. Alô, Teodoro, alô, Macumadi Nena. Hoje tô morando pertinho da Granja Figueiredo. Gosta das boas músicas sertanejas. Teodoro, olha que música bonita, é o Vestido de Seda. Gente, vou embora, fiquem com Deus. Fiquem com Deus, amanhã estaremos de volta com bastante alegria e amor no coração. Fiquem com Deus, pessoal, até amanhã, até amanhã, até amanhã, até amanhã, até amanhã, até amanhã. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Oi, Taê, tchau, Dori Sampaio. Vai lá, quer ver? Oi! Segura, pessoal, quem tá meio apaixonado, segura o coraçãozinho, é desse jeito aí. Tchau, tchau, até amanhã, tchau, tchau, tchau, tchau. Você não levou um batom usado caído no canto da penteadeira, um vestido velho cheio de poeira, jogado no quarto com marca de amor. Vestido de seda, o seu manequim também me deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano, sem minha querida, usado e jogado no campo da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Segura a Rony, segura a Leila, casal apaixonado. Até amanhã. Tchau, tchau, tchau, tchau. Eu já nem acendo a luz do meu quarto quando vou deitar, porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando. Não vou na cozinha pra não ver dois copos mesa, fazendo lembrar com tanta tristeza a última noite que nós nos amamos. Vestido de seda, o seu manequim também te deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto querida, usado e jogado no canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Cuidar das instalações elétricas do imóvel é importante para a segurança de todos. Mantenha sempre em dia as revisões e saiba se a fiação está compatível com os equipamentos que você usa. O medidor de energia deve permanecer lacrado e com acesso livre aos profissionais da Copel sempre que necessário. Assim, você cumpre seus deveres de consumidor e preserva seus direitos. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. Identificando ZYJ 332, Rádio Jandaia Limitada, 620 kHz, ondas médias com frequência livre e com penetração em toda a região. Estúdios na Praça do Café, transmissores e antena no contorno sul, porta de entrada do Vale do Ivaí. Rádio Jandaia, a Rádio do Povo. Diretor Antônio Costenaro Neto.

chuva que lava a terra, vem lavar meu viver. Louvamos-te, Senhor, bendizemos-te, Senhor, adoramos-te, Senhor. Nos voltamos para ti, Senhor, em oração e louvor. Recebe, Senhor, recebe todo o nosso louvor, recebe toda a nossa adoração. Tu és digno, Senhor, de receber de nós e de toda a humanidade, Senhor, o devido louvor. Porque nós sabemos, Senhor, quando nós abrimos o nosso coração para o louvor, ao mesmo tempo ele se abre para receber a tua graça, para receber a tua bênção. E nós pedimos agora, Senhor, a graça maior, a bênção maior, o Espírito Santo. Sim, Jesus nosso Senhor, derrama, derrama sobre nós, em cada um de nós, sobre todos nós, derrama o Espírito Santo, que sejamos possuídos pelo Espírito. Sim, que o teu Espírito Santo tome conta de todo o nosso ser, tudo povoado pelo Espírito Santo, tudo fecundado em nós pelo Espírito Santo. Glória a ti, Senhor, louvor a ti, Senhor. Recebe, Senhor, com o nosso louvor e com a nossa adoração, a nossa ação de graça, Senhor, porque percebemos a obra que fazes em mim, que fazes em nós, que fazes no mundo, que fazes na humanidade. Dezoito horas e 25 minutos, estamos dando início ao nosso programa católico, Momento com meu Deus. E vamos começando o nosso programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria para você e toda a sua família. Que o Espírito Santo seja derramado sobre todos, abundantemente, né? Levando alegria, trazendo paz e muito amor no coração de todos, né? E vamos começar o nosso programa entregando a nossa vida nas mãos do nosso grande amigo Jesus, que teve a coragem de dar a sua vida por mim, por você, por cada um de nós. E o nosso Deus amigo, um Deus que está sempre ao nosso lado, um Deus que se fez humilde para estar ao lado de todos, né? E ele está sempre ao nosso lado, cuidando de nós, nos protegendo. E a maior prova de amor foi o que ele fez, dando a vida dele por cada um de nós. E que nós possamos confiar verdadeiramente nesse nosso amigo Jesus, que é o nosso amigo do peito. Nele nós podemos confiar. Jesus, nós confiamos em vós. E vamos começando o nosso programa, nos consagrando a Nossa Senhora, nas palavras do saudoso Padre Vitor, né? Maria Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil, eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos, mas desejando participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-nos, ó Rainha incomparável, o ditoso número dos vossos servos. Acolhei-nos debaixo da vossa proteção. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora da nossa morte. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e render-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Thank you. nesta mesa do Senhor e sentimos sua presença no calor do nosso irmão. Deus nos reúne aqui hoje em um só Espírito e um só coração. É lindo, né? Toda a família vem. Detalhe, olha para lá, não falta ninguém nesta comunhão. Irmos braços, solta a voz, é com a alma. Com a mãezinha, diga: cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz, e vem orando por nós, a Mãe de Jesus. E vem, quero ver você, diga: cantando, cantando, Maria de Deus. Senhora, escuta o nosso silêncio, a nossa oração. É hoje, Mãe. E apresenta o Filho, Mãe. Que se dá no vinho, que se dá no pão, na Eucaristia. Erga as mãos, o povo tem que ser com a alma. Juntos, cantando, Maria de Deus, Senhora da Paz. Diga: e vem orando por nós, a Mãe de Jesus. Está lindo. Isso, solta a voz. E vem, juntos, e vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz, e vem orando por nós. Viva Nossa Senhora! Sim, Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor é um Deus amigo. Queremos te louvar porque o Senhor é um Deus fiel. Queremos te louvar, Senhor Jesus, pela sua presença viva no nosso meio. Queremos te louvar, Senhor, pela sua presença viva também na Santa Comunhão. Que meu irmão e minha irmã, Jesus ressuscitou. A morte foi derrotada. Jesus ressuscitou. E com a ressurreição dele, veio nos trazer uma vida nova, alegria nova no nosso coração. Jesus está vivo. Ele não, nós adoramos um Jesus vivo e ressuscitado. Meu irmão e minha irmã, Jesus ressuscitou e veio dar a sua vida para cada um de nós, para que nós pudéssemos ter a verdadeira vida. A verdadeira vida que só Ele pode nos dar e mais ninguém. Nós te louvamos, Senhor, pela sua ressurreição. Te louvamos pela prova de amor que o Senhor deu para cada um de nós, morrendo na cruz, crucificado, uma morte humilhante. Jesus foi quase que estraçalhado, tanta chicotada que Ele levou na flagelação, o que Ele sofreu, por quê? Por amor a nós. Ele sendo rei, o rei do mundo, o rei do céu, o rei da terra, Ele teve a coragem de se rebaixar e veio ao nosso nível, se fez humano e deu a vida dEle, sofreu, e muito, por amor a você e a cada um de nós. Então que nós possamos valorizar o que Jesus fez, dar o verdadeiro valor, acreditar e confiar no seu grande amor que tem por cada um de nós. Nós te louvamos, te glorificamos e te bendizemos. Vamos rezar uma Ave Maria pelo nosso anjo da guarda, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, já a ti nos confiou a piedade divina. Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. E vamos rezar também um Pai Nosso em honra de São Miguel Arcanjo. São Miguel, que é o general de Jesus, né? O chefe do exército, né? De Jesus. Vamos rezar um Pai Nosso para ele também, para que nos proteja e nos liberte de todo mal. Proteja a nossa família, proteja a nossa vida de todo mal. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Oferecemos essa música que vamos tocar para o São Antônio Costenaro Neto, para a Dona Cleide, para a Cristina, para a Cleide Mar, que Deus abençoe toda a família Costenaro, né? Para o Fernando Portolan, que sei que está sempre nos ajudando. E oferecemos também para a Rosana dos Santos Lima, lá do Marumbizinho. Um abraço para todo o pessoal do Marumbizinho que sempre nos ouve. E ela oferece as orações para o esposo Denir e toda a família. E falando em Marumbizinho, oferecemos também essa música para o pessoal da Fazenda Esperança, aqui de Jandaia do Sul, que é lá no Marumbizinho, né? Um abraço também para o Reginaldo Martins. O Reginaldo Martins oferece para o sobrinho Adrian, que está fazendo aniversário hoje. Feliz aniversário, Adrian. Que Deus te abençoe. E recebe os parabéns também da Dona Luzia Romano. Que Deus abençoe o Reginaldo, o Adrian e a Luzia, pedindo bênção sobre todos, sobre o Adrian, que está fazendo aniversário hoje, né? Um abraço também para a Dona Maria Auxiliadora Luizeto. A Dona Maria oferece para o sobrinho Jean Luizeto Santos, que está fazendo aniversário hoje também. E um feliz aniversário para o Jean, que Deus o abençoe. E recebe os parabéns de bastante gente, dos pais, dos seus pais, o Clóvis e a Lúcia, dos irmãos Rafael e Tainá, da noiva Yasmin, dos tios Edervan e Andréia, do Nilton, da Ediene, dos primos Heloísa, o Kaique, a Karina, o Gabriel, a Beatriz, o Felipe, Luiz Antônio, da Ana Lívia, da Luísa e de todos os amigos e familiares. Então, feliz aniversário para o Jean. Que Deus te abençoe, Jean. A Silvana Escatambulo, um abraço para a família Escatambulo, né? Que Deus abençoe. A Silvana Escatambulo oferece para o Christian e para a Aparecida Ilza Escatambulo, que está fazendo aniversário hoje. Então, desejar um feliz aniversário para eles, né? Para o Christian e para a Aparecida Ilza Escatambulo. Que Deus abençoe e um feliz aniversário, né? O Escolinha oferece para todos os aniversariantes do dia. A Ivone Costa da Vila Rica oferece para a Vitória, para a filha da Claudiane do Jardim Esmeralda, para o Éder, filho da Conceição, que está fazendo aniversário hoje também. Feliz aniversário para o Éder, que Deus o abençoe. Oferece também para a Jéssica Correia, para a Aline, para a Viviane, para a Ana Guedes e todas as amigas em geral. Um abraço para a dona Dirce Silveira. Um abraço para todo o pessoal de Bom Sucesso, que Deus abençoe. A dona Dirce, de Bom Sucesso Silveira, oferece para todos os aniversariantes do dia. A Inês Godim oferece para o irmão Jair Godim, que está fazendo aniversário hoje também. Feliz aniversário, Jair, que Deus te abençoe. Recebe os parabéns dos irmãos Nelson, do José, do Pedro e do João, do cunhado Juarez, dos sobrinhos Mateus e Sabrina. Que Deus abençoe. Um alô para o Divino Ambrósio, lá de Mandaguari. Um abraço para todo o pessoal de Mandaguari, que sempre nos ouve, né? Um alô para Maria de Fátima, Justino, de Mandaguari também. Que Deus abençoe. E vamos de música bonita. E faço novas todas as... Eu não estou só, caminha conosco, pois a noite já vem. Ressuscitado é, ressuscitado é, ressuscitado é, ressuscitado. Está ouvindo o programa católico Momento com Meu Deus. 18 horas e 43 minutos. Programa católico Momento com Meu Deus, né? Eu vou ler aqui o Salmo 98, muito bonito. Diz assim: louvor ao Rei do Universo. O Senhor reina, diz no versículo 1. O Senhor reina, tremem os povos. Seu trono está sobre os querubins, vacila a terra. Grande é o Senhor em Sião, elevado acima de todos os povos. Seja celebrado vosso grande e temível nome, porque Ele é santo. Reina o Rei poderoso, que ama a justiça. Sois vós que estabeleceis o que é reto. Sois vós que exerceis em Jacó o direito e a justiça. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante os cabelos de vossos pés, porque Ele é santo. Entre seus sacerdotes estavam Moisés e Arão, Samuel, um dos que invocaram o seu nome, clamaram ao Senhor que os atendia. O Senhor lhes falava na coluna de nuvem. Eles guardavam seus mandamentos, suas leis e a lei que lhes havia dado. Senhor nosso Deus, vós os ouvistes, fostes para ele um Deus propício, ainda quando punis as suas injustiças. Exaltai o Senhor nosso Deus, prostrai-vos ante sua montanha santa, porque santo é o Senhor nosso Deus. No 99 diz assim: aclamai o Senhor por toda a terra, servi ao Senhor com alegria, servi ao Senhor com alegria. Vinde, entrai exultantes em sua presença. Sabei que o Senhor é Deus, ele nos fez e a ele pertencemos. Somos o seu povo, somos o seu povo e as ovelhas do seu rebanho. Entrai cantando sob seus pórticos, vinde aos seus átrios com cânticos, glorificai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna e sua fidelidade se estende de geração em geração. Olha o que diz aqui, ó. Porque o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna e sua fidelidade se estende de geração em geração. Que nós possamos sempre louvar esse Deus maravilhoso. Deus nos ama, deu a sua vida por nós, faz tudo por nós, e nós muitas vezes não louvamos a Deus, muitas vezes não agradecemos a Deus, muitas vezes falamos mal de um, mal de outro, somos ingratos até com Deus. Deus nos deu tantas coisas e nós só olhamos para outras pessoas que às vezes estão, que tem alguma coisa a mais, e nós não olhamos para trás, para quem tem menos que nós muitas vezes, não olhamos as nossas virtudes, tantos dons que Deus nos deu, quantos dons que Deus nos deu a cada um de nós, né? Nós temos que agradecer pelo dom da vida, pelas nossas vistas, por podermos enxergar, por podermos trabalhar, se você está trabalhando, pela nossa saúde, nós podermos andar. Quantas pessoas não podem andar no momento? Quantas pessoas estão numa cama? E quantas pessoas que às vezes estão numa cama e estão louvando a Deus, agradecendo a Deus, mesmo estando acamadas? Pessoas de fé, pessoas que acreditam. Então que nós possamos abrir a nossa boca para louvar esse Deus que é amigo, esse Deus que está sempre ao nosso lado e que nunca nos abandona. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Te louvamos porque o Senhor é um Deus amigo. Te louvamos porque o Senhor está sempre conosco e nunca nos abandona. Te louvamos pela sua infinita misericórdia. Te louvamos, Senhor, pela paz que o Senhor vem nos trazer, pela alegria que o Senhor coloca no nosso coração. Nós te louvamos, te glorificamos e te bendizemos. Ontem foi domingo da Páscoa. Nós estamos na oitava da Páscoa, a semana inteira. É como se fosse o domingo da Páscoa, né? E do hoje nós começamos aqui em Jandaia, aqui na Matriz, se você puder ir, a novena da misericórdia, né? A novena da misericórdia que Jesus pediu a Santa Faustina que fosse feita, né? No domingo da misericórdia, antes do domingo da misericórdia, que será no domingo que vem, né? E na semana que vem, no domingo às 14h, nós teremos aqui a festa da misericórdia. Em Mandaguari também teremos, se Deus quiser, na nossa região, né? Apucarana, Maringá, e aqui em Jandaia também, a festa da misericórdia. E você é nosso convidado, você é nossa convidada a participar da nossa festa da misericórdia, domingo que vem, às 14h, aqui na Igreja Matriz em Jandaia. Se você é de Mandaguari, pode vir aqui ou pode ir aí mesmo, né? Na sua cidade, que teremos a festa da misericórdia também aí na igreja, né? Eu vou ler aqui um pedaço das orações de Santa Faustina, da misericórdia divina, né? Misericórdia divina, fonte que brota do mistério da Santíssima Trindade, eu confio em vós. Misericórdia divina, que nenhuma mente, nem humana, nem angélica, pode perscrutar, eu confio em vós. Misericórdia divina, da qual provém toda a vida e felicidade, eu confio em vós. Misericórdia divina, mais sublime que os céus, eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Misericórdia divina, que envolve o universo todo, eu confio em vós. Misericórdia divina, que desce ao mundo na pessoa do Verbo encarnado, que é Jesus, eu confio em vós. misericórdia divina que brotou da chaga aberta do coração de Jesus, eu confio em vós. Que bonito, né? Então você é nosso convidado ou convidada para a festa da misericórdia domingo que vem, se Deus quiser, aqui em Jandaia, na Igreja Matriz. E vamos de música bonita, né, Fernando? Junto ao Pai. Enviou-nos o Seu Espírito. A nos consolar. A nos conduzir. E a dirigir. A vida dos incertos. A nos conduzir e a dirigir a vida dos incertos. Cada um de nós tem uma história. E de repente aqui estamos nós. Olha que coisa linda. Cada um por um caminho veio. Que coisa, não? E hoje estamos todos juntos aqui nesse santuário, guiados pelo Espírito de Deus. Horas e 53 minutos, programa católico, momento com meu Deus. Sim, Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel. Queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor é um Deus amigo. Queremos te louvar porque o Senhor é um Deus bondoso. Nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor ressuscitou e veio nos dar uma vida nova contigo, uma vida nova em Jesus. Nós te louvamos, te glorificamos e te bendizemos. Vou ler aqui uma pequena história, né? Uma história verdadeira, né? A melhor definição de saudade, né? Escrita por um médico, né? Recebi esse belo artigo do Dr. Rogério Brandão, médico oncologista. Vale a pena ler até o fim. Como médico cancerologista, já calejado com longos 29 anos de atuação profissional, posso afirmar que cresci e modifiquei-me com os dramas vivenciados pelos meus pacientes. Não conhecemos nossa verdadeira dimensão. Nós não conhecemos a nossa verdadeira dimensão até que, pegos pela adversidade, descobrimos que somos capazes de ir muito mais além. Recordo-me, diz o médico, né, com emoção do Hospital do Câncer de Pernambuco, onde dei meus primeiros passos como profissional. Comecei a frequentar a enfermaria infantil e apaixonei-me pela oncopediatria. Oncopediatria de crianças que estavam com câncer, né? Vivenciei os dramas dos meus pacientes, crianças vítimas inocentes do câncer. Com o nascimento da minha primeira filha, diz o médico, né, comecei a me acovardar ao ver o sofrimento das crianças. Até um dia em que um anjo passou por mim. Meu anjo veio na forma de uma criança já com 11 anos, calejada por dois longos anos de tratamento diversos. Essa criança que estava lá no hospital, com 11 anos, calejada por dois longos anos de tratamentos diversos, manipulações, injeções e todos os desconfortos trazidos pelos programas de químicos e radioterapias, né? Mas nunca ouvi o pequeno anjo fraquejar. Vi essa criança, via-a chorar muitas vezes. Também vi medo em seus olhinhos, porém, isso é humano. Um dia cheguei ao hospital bem cedo e encontrei meu anjinho sozinho no quarto. Perguntei pela mãe. A resposta que recebi, ainda hoje, não consigo contar sem vivenciar profunda emoção. Aí essa criança disse para o médico, né? Tio, disse-me ela, às vezes minha mãe sai do quarto para chorar escondida nos corredores. Quando eu morrer, acho que ela vai ficar com muita saudade. Mas eu não tenho medo de morrer, tio. Eu não nasci para esta vida, mas eu não tenho medo de morrer. Viu, tio? Eu não nasci para esta vida. Aí o médico ficou pensando, indagou, né? E o que a morte representa para você, minha querida? O médico perguntando. Olha, tio, quando a gente é pequena, às vezes vamos dormir na cama do nosso pai. E no outro dia acordamos em nossa própria cama, não é? Aí o médico falando. Lembrei-me das minhas filhas, na época crianças de 6 e 2 anos, com elas, eu procedi exatamente assim. Aí ele disse para a menina, né? É isso mesmo. Um dia, aí a menina falando, né? Um dia eu vou dormir e o meu pai vem me buscar. Um dia eu vou dormir e o meu pai do céu vem me buscar. Vou acordar na casa dele, na minha vida verdadeira. Fiquei estupigaitado. Ele ficou não sabia nem o que falar, né? Não sabia o que dizer. Chocado com a maturidade com que o sofrimento acelerou a visão e a espiritualidade daquela criança. O médico ficou chocado, né? E minha mãe vai ficar com saudades, emendou a criança, né? A menina. Emocionado, este médico, contendo uma lágrima e um soluço, perguntei, o médico se contendo, né? E o que saudade significa para você, minha querida? Saudade, doutor, é o amor que fica. Agora o médico falando. Hoje, aos 53 anos de idade dele, né? Desafio qualquer um a dar uma definição melhor, mais direta e simples para a palavra saudade. É o amor que fica. Meu anjinho já se foi há longos anos, mas deixou-me uma grande lição de vida que me ajudou a melhorar a minha vida e a tentar ser mais humano, ser uma pessoa melhor e carinhoso com os meus doentes e repensar nos meus valores, né? O que é certo e o que é errado, né? Quando a noite chega, se o céu está limpo e vejo uma estrela, chamo pelo meu anjinho, que brilha e resplandece no céu. Imagino ser ela uma fulgurante estrela em sua nova e eterna casa. Obrigado, meu anjinho, pela vida bonita que teve, pelas lições que me ensinou, pela ajuda que me destes. Que bom que que existe saudade, o amor que ficou eterno. Que bonito, né? Testemunho de um médico com uma menina de 11 anos doente, né? Então é um exemplo para a nossa vida, para que nós possamos meditar na nossa vida, o que, que eu estou fazendo nessa terra, por que, que eu estou aqui, né? Nós estamos aqui de passagem e nós vamos colher para a eternidade o que nós plantarmos hoje. Se eu for uma pessoa boa, se você é uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa justa, que segue os caminhos de Deus, seja como essa criança, né? Que não tinha medo de morrer, esperando o céu, esperando o Pai do céu vir buscá-la, né? Que testemunho bonito, né? E vamos em música bonita, né, Fernando? Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver. A mão na cabeça, o meu pensar. O meu pensar. A mão na boca. O meu falar. A mão no coração. O meu... Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 10 de abril de 2023. E vamos ao destaque do dia. Obras de infraestrutura para gerar empregos e retomar o crescimento da economia. A volta da negociação com outros países para atrair investimentos e exportar cada vez mais. Retomada de políticas sociais como Bolsa Família, com um aumento de renda para quem mais precisa. Cuidado com indígenas, ações de igualdade racial e políticas para as mulheres. Para falar destas e outras ações dos primeiros 100 dias de governo, a Voz do Brasil entrevista com exclusividade o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Ao receber a faixa presidencial no dia 1º de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva